Mulher, eu tô com pigarro do caralho por causa do diabo dessa prima... O diabo não, primavera linda. Maravilhosa, é um negócio de chove, para de chover. Pois é. Aí eu fico tomando antialérgico de 3 em 3 dias pra dar uma melhorada, né? Só que a gata esqueceu. Nossa, de 3 em 3 horas? Mulher, uma vez no dia. Que antialérgico é esse? Mulher, é o Claritin. Não, é 3 em 3 dias, negrada. Ah, Tá tá. Eu já bom. ia dizer, vai É só morrer para dar igual. o Miguel, sabe? Vai morrer igual baiacu, já ia dizer. Deu um defenda. Gente, eu também, tá? Minha voz tá assim porque eu tenho hay fever e. É nóis. Sinto sua dor. Não, e eu não posso nem Claritin, nem nada. Então eu tô tomando um chazinho de camomila que você tá ajudando. Pina, né, a pessoa? Porra, bora lá. Peraí, deixa eu dar uma fungadinha. Ave Maria. Porra. Desentupiu até o ouvido. É, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, querido, querido ouvinte, que está aí do outro lado do fone ou do seu escutador de novela. Estamos aqui começando mais um podcast e estou aqui com ela, que tá de cabelo cortado, minha filha, penteado, tá um babado, Lúcia Ford. Diretamente do País de Gales. Oi, gente. Uma nova mulher. A bicha é chique, viu? Balançando o pico mancha e babado. E ela, a moça que vem, tem umas cartas poderosas, a mulher que chega com a verdade, jogando assim na sua cara como uma pedrada. Bianca D'Arienzo. Olá, gente, tudo bem? Tenho medo das suas cartas, viu, Bianca? Não tenha, não tenha. Elas são suas amigas. É, sim, eu sei, mas elas estão falando as verdades, amiga. Às vezes é você mesmo falando para você, em outra dimensão. Eita, querida. Casei, hein? E eu, Débora Souza, falando diretamente de Roterdã, na Holanda, para o nosso Fui Embora podcast. E é isso aí. E antes da gente começar, você já sabe, a gente vai dar uma passadinha na barraca do beijo. Tem beijo sempre. E o nosso primeiro beijinho vai para o podcast Indo e Voltando, que mencionou a gente. Eu ouvi, gente, pelo amor de Deus. Eu vinha rindo, passando vergonha no transporte. Um beijo para vocês. Muito obrigada, viu? Adorei a vergonha que eu passei rindo sozinha com os fones. Um beijo para a Nath Eustáquio, que a gente vai fazer uma live falando dessa minha vida pregressa aqui na Holanda e tudo mais. Um beijo para a Erika Menezes. Beijo para Carol Miltersteiner. Eu espero que eu tenha falado certo, porque o meu holandês é uma porcaria. Morta! Um beijo para Ina Gomes, que nós teremos um projetinho. Você vai ser um babadinho agora, para futuro. Um cheiro bem grande. Cheiro para Karina Alves. Cheiro para Sávio Onofre. Cheiro para Crisline Menezes. E um beijo para Amanda Rodrigues. Beijos, beijos, beijos. Beijo. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this flight please proceed without delay to gate 17? E vamos lá. O episódio dessa semana é para a gente comemorar a questão dos Dias das Mães, que vai ser agora essa semana, o mês de maio, né? O mês das mães. A gente vai falar sobre maternidade e o episódio de hoje vai ser a maternidade no Reino Unido. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Diga lá o que a senhora traz para nós, se apresente, querida. Meu nome é Alessandra, eu sou de São Paulo, mas eu moro fora do país, vai fazer 8 anos. E sou casada com inglês e moro na Inglaterra hoje. Olha aí, meu Quantos amor. filhos? Um de 3 anos, vai fazer 3 anos agora, mês que vem, e um a caminho para outubro. Oh, Oh, meu Deus. eu não consigo fazer voz normal quando se trata de bebês e bichinhos. É Não consigo. automático, né? É, Não quer apertar, sai nem assim. nasceu e eu já tô querendo apertar a criança. É. Eu tenho vontade de papocar o bucho, assim. Eu aperto até, sabe? A criança aprender a dizer não. Pois então, a gente vai começar logo com a pergunta, porque a gente que é brasileiro ama um médico, ama aquela atenção especial. A primeira pergunta é sobre acompanhamento médico na gravidez. Como é que funciona o pré-natal, o Alê? O pré-natal no Reino Unido é feito com a midwife, que na verdade é a parteira. Então você só faz o acompanhamento com o gineco-obstetra se você estiver em casos especiais, precisando, mesmo, mesmo, mesmo. Se não, é só com a parteira. Mas algumas coisas são tratadas com o GP, né? Que é o clínico geral. Então, por exemplo, se você. Coisas básicas femininas. Se você tiver, por exemplo, uma infecção urinária durante a gravidez, quem trata não é a midwife, não é o gineco-obstetra, é o seu GP. Meio estranho. Para quem não sabe, o GP é o médico da família. Isso, o GP é o clínico geral, né? General Practice. Ele vai cuidar de várias coisas, ou como o pessoal brasileiro diz, eles não cuidam de nada e só te dão paracetamol. Ah, Nada diferente por aqui. oh, meu Deus do céu. Mas assim, tu usou os dois serviços, né? Obviamente, né? O da midwife e do GP durante a tua gravidez. Como é que tu achou, assim, questão de atenção? Porque eu me ligo muito nessas coisas, sabe? Do médico olhar na sua cara, ouvir você. Ela é muito pessoal, assim. Então, por exemplo, a primeira visita. Primeiro, assim, você descobriu que tá grávida, né? Então, eu descobri que eu tava com 4 semanas, quase 5. Aí, num testezinho de farmácia. Aí, eu automaticamente liguei pro meu GP. Aí, pensei que ia fazer e marcar um obstetra. Não sabia que tinha essa história do midwife e tal. Então, eu liguei lá pra marcar e a recepcionista mesmo disse: não, não, não, gravidez não é assim. Você vai marcar. Isso foi quase 3 anos atrás, gente, tá? Já mudou. Então, naquela época da minha gravidez do Lucas, eu liguei, aí ela marcou um GP pra mim, mas antes tinha que ir lá buscar um formulário. Então, é uma pastinha assim, que tem um formulário, pra você preencher tudo sobre a gravidez, como tá se sentindo tal. Preenche as 2 primeiras folhas. E aí, marcou com o GP só pra marcar teste de urina, pra ver se tinha alguma infecção, confirmar a gravidez. E aí eles já marcam uma cartinha que chega na sua casa para a midwife vir fazer a home visit. Então aí ela vem na sua casa, ela faz todo, é só assim, formulário mesmo. Então ela fez todo o formulário. Aí eles perguntam de tudo, se você tem, como você está se sentindo, se o marido, no caso, se você tiver marido, se é o pai da criança, como que é o lado das famílias, todas essas coisas. Nossa. E aí depois. Isso foi na gravidez, na minha última gravidez do Lucas. Nessa gravidez agora, quando eu liguei no GP para marcar, ela falou: não, não tem mais a consulta com o GP, é direto com a midwife. Você só passa aqui, pega o formulário, leva para casa. Liga para a midwife, que eu tive sorte de ser a mesma que foi da outra vez. E ela, porque é sempre da sua comunidade, né? Do seu bairro. E ela vai fazer a home visit. Então ela veio em casa, fez o formulário comigo. E aí ela já fez 3 testes tirou 3 amostras de sangue em casa mesmo, manda para o laboratório, aí você assina um termo lá dizendo que tudo bem de fazer todos os testes de doença, então todas as doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas também. Já faz um testezinho de urina na hora também, ela te dá um potinho. Confirma a gravidez, eles já fazem o teste para ver se tem algum tipo de infecção e tal. E aí já recebe a carta cerca de 1 ou 2 semanas depois, marcando o primeiro ultrassom. Todo acompanhamento é feito com a midwife, mas as consultas do ultrassom são feitas no hospital. E quantos ultrassons você fez? Porque no Brasil, quando a pessoa fica grávida, quer fazer ultrassom todo mês, né? Faz um PUC, né? É, exatamente. O ultrassom da gravidez do Lucas, eu tive muitos, porque eu tive alguns probleminhas durante minha gravidez. Eu tive sangramento, eu quase perdi ele com 5 semanas. Então, assim, eu tive... É como eu disse, tudo é com a midwife certinho, a menos que você tenha algum tipo de problema. Então, eles me encaminharam para o obstetra, e aí eu tinha que fazer os ultrassons extras pelas restrições que eu tive na gravidez dele. Uhum. Mas se não, são de 2 a 4 ultrassons. Ai, meu Deus do céu. É. Vale, foi eu morrer de curiosidade. Eu ia pro Brasil para fazer ultrassom. Então, é um com 12 a 13 semanas, que eles veem se tá tudo bem com o nenê, vê a batidinha do coração, o formato, né? Porque ainda não tem separadinho, perna, pé e tal. Mas é os limbos que eles falam, os membros, formato da cabeça, tamanho e só. Basicamente é isso. E aí você decide se você quer fazer os testes para as síndromes. Então, se você quer fazer síndrome de Down, o Edwards, Patax, que são aqueles que são incompatíveis com a vida. Sim. E aí você também depois marca o ultrassom de 20 semanas, que aí é o ultrassom de anomalias, para ver se tem algum tipo de anomalia com o nenê, alguma coisa que tenha que ser tratada, alguma injeção que você tem que tomar, alguma coisa assim. Então, eles veem todos os órgãos, que já dá para ver todas as circunferências, cabeça, cintura, cintura, abdômen. todas essas coisas. E aí, depois, só tem um último bem no finalzinho, assim, que tem gente que já nem marca, se já é a partir do terceiro filho, até onde eu sei, não marca, até a segunda eles marcam. E aí, se você teve alguma coisa, tipo, do meu primeiro filho, do Lucas, ele crescia, assim, por estágios, vamos dizer. Ele não crescia acompanhado certinho, como a maioria das crianças. Então, ele ficava um tempo sem crescer, do nada ele dava uma espichadona. Mas... Ele é assim até hoje, na verdade. É, então, aí eles ficam com medo de ter labor weight, né? De nascer muito pequenininho. Então, eles marcam ultrassons extras para ir acompanhando o crescimento. Oh, meu Deus do céu. Vai ter muita dor de crescimento ele, viu? Já tem, menina. Ele tem até febre, coitado. Sério? Mas é de família. Eu tive, minha irmã teve. Então, a gente já sabia que isso podia acontecer. Essa questão dos testes para saber das síndromes e tal, ela é uma coisa coberta pelo sistema de saúde daí, eu tenho que pagar extra? Não. Tudo que você possa imaginar que esteja dentro do sistema, está dentro do sistema, então ele é free. Você não paga nada. Agora, por exemplo, assim, eu quero um ultrassom 4D, 3D, desculpa, 4D, ó. Eu quero um ultrassom, imagina. Tá espiritual. Eu quero um ultrassom 3D, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Aí você tem que pagar na clínica, não é nem no hospital que faz. Você tem que fazer um separado. Mas as outras coisas normais é tudo incluso. Inclusive as maternidades chiquérrimas. Um coração de mel, de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no sol de manhã. E mulher, eu vou perguntar isso aqui porque eu não tenho menino, não tenho interesse ainda no momento, a fábrica não está aberta, mas é um assunto que toda vida que eu escuto, eu sinto a dor. Tá. E o parto, mulher, como é que é o esquema aí? É incentivado normal, é incentivado em casa, é cesárea, como é que é o esquema? Aqui é assim, você escolhe. Só não me venha pedir cesárea, entendeu? É assim. Você escolhe se você quer em casa, se você quer na maternidade, se você quer num birth century. Você vai escolher o que você quer. Então, por exemplo, eu não escolhi fazer em casa porque eu moro a 40 minutos do hospital. Porque tem trânsito, sempre tem Sempre tem, como é que fala? Roadworks pra ir pra lá. Então, o hospital que é do lado da minha casa não tem mais maternidade. Então, eu escolhi esse outro, porque ou eu escolheria esse, que é ótimo, ou eu escolheria um outro que é um pouquinho mais perto, mas é super lotado. Sim. Escolher o mais longe. Então, eu não quis, mesmo porque na primeira gravidez, como eu tive muitas restrições, e o Lucas quase nasceu 4 vezes, então eu escolhi não fazer em casa de jeito nenhum, por correr esse risco. Mas você pode, desde que a sua gravidez esteja tudo normalzinho, certinho, você pode ter o parto em casa, você pode ter o parto na água, você pode ter o parto daquele que segura nas cordas, na parede. Que maravilha. Ai, meu Deus, muita coragem. Mas dizem que é muito bom esse parto que você fica de cócoras, né? Então. Mulher, tem gente que fica 2 dias nessa banheira pra esse menino sair. Como meu parto foi muito longo, eu posso te contar todas as etapas, porque eu passei por todas elas. Então, tem gente que tem neném assim, cada mulher tem um corpo, cada gravidez é uma gravidez, cada idade é uma idade, cada nenê é um nenê. Então, acho que também isso que é bom daqui, eles respeitam muito, não tem aquela pressa do Brasil de tem que nascer logo, ou você deu todo. 2 chorinhos, aqui você deu 2 chorinhos, a mulher vem, bota um cheirinho de lavanda pra você ficar calma e fala, fica aí quieta, quer um chá? Tudo é, do you want a tea? Do you want a cup of tea? Ai, meu Deus. É bem assim, eu conheci muitas grávidas, até brasileiras que se assustaram, que falavam, gente, mas meu neném tá virado. E a midwife fala, calma, tem 5 semanas ainda, se não virar na última hora, a gente faz cesárea. Mas não marca-se a cesárea assim, já de cara, não. A menos que você tenha placenta baixa, a menos que seja uma coisa assim de muito, muito risco, tamanho pro neném. Entendeu? É porque no Brasil já estão acostumadas, fica grávida, já marca a cesárea, né, praticamente. Pois é um sistema muito eficiente muito no Brasil, mas ele é muito louco, assim, né? Aqui ele é mais natural. Se você parar pra pensar, ele baixa muito o custo. Por quê? Por que no Brasil é assim? Porque todo mundo tem convênio. Então, os caras querem sugar do convênio, né? É caro. E a cesárea é mais cara, porque você tem anestesista, você tem 3, 4 pessoas na sala. É um gerador de lucro muito bom pro sistema de saúde. E assim, eu queria dar uma opinião sobre isso. Eu acho que no Brasil é meio que uma indústria, assim. Não só pro hospital, mas é uma indústria de... quase que entretenimento, assim, tem a pessoa que vem tirar foto, tem gente que vem filmar, exatamente. Tem a maquiadora que maquia a mãe hoje em dia, tem aquele pessoal que faz o chá maternidade, hoje em dia, gente, tem assim, de tudo quanto é coisa, exatamente. Pro um parto, então não é só o hospital que lucra, né? Pois é. É tipo uma festa de batizado na maternidade já, né? Exatamente. Ah, eu não julgo. Eu vou só dizer uma coisa, como feminista chata, não querendo estragar o rolê de ninguém, porque, né, se você quiser marcar a maquiadora para o momento do seu parto, vá lá, meu amor, seja feliz. Mas eu acho que a gente tem que problematizar o fato de que nem nesse momento em que você está lá, sendo, né, atravessada por um bisturi de uma ponta a outra, você pode estar feia. É, exatamente. Concordo plenamente. Tem que estar pronta para a vida, né? É só uma reflexão que a gente joga no ar, né? Exatamente. Uma dúvida que eu tenho. Quando você entrou em trabalho de parto, quem te atendeu foi a mesma midwife ou foi outra pessoa? Não, isso é um processo novo. Inclusive, eu vi faz 2 dias, a BBC lançou a notícia de que agora o NHS vai liberar para que a mesma midwife que faz o seu acompanhamento durante a gravidez faça o seu parto ou esteja no seu parto. Uhum. Porque elas são comunidade. Então, por exemplo, a minha midwife faz aqui 3 bairros da minha cidade. 3 ou 4 bairros. E o meu hospital não é, né, aqui. Meu hospital é em outra cidade. Então, eu acho que mesmo sendo assim, eles não liberariam ela para fazer o meu parto. Gente, na hora, vamos ser muito sinceras, você só quer que alguém te ajude a tirar aquele neném de lá. Pode ser a mãe, a sogra, o marido, o médico mais bonito ou mais feio. Você não está, principalmente se for longo o parto, você não está nem aí, entendeu? Eu era muito assim, eu tinha muita... Eu nunca julguei ninguém. Eu acho que se você quer fazer cesárea, você faz o corte na barriga com a cicatriz, vai ser seu. Se você não quer amamentar e dar mamadeira, você dê. Só que eu acho que todo mundo também tem que saber lidar com as consequências das suas decisões. Arrasou. Né? Então, por exemplo, eu sempre disse, antes de engravidar, que... Eu engravidei velha já, né? Considerando os padrões brasileiros. Mulher, tu não vai dizer a tua idade que tu engravidou, não, que tu me bota no... Não digo de jeito nenhum, mas eu vou dizer que foi depois da média das brasileiras. Pois é, pois não digo isso não, porque a minha sogra, hoje mesmo ela me ligou dizendo assim, e aí, quando é, hein? Quando é. Não faço tu comigo, não. Então, eu sempre disse que... Imagina, criança que já tem mais de um ano de idade não precisa mamar mais. Eu sempre disse isso. Imagina, já anda, já fala, já come arroz com feijão. E aí, depois que você tem filho e você vê os benefícios e você começa a estudar mais, acho que é muito fácil falar as coisas por falar e com notícia fake online. Com um monte de gente aí que... É como a minha irmã diz, né? Nutricionista de Instagram, que de nutricionista não tem nada. Adorei. Não... É, você tem que saber lidar com as consequências daquilo que você decide para a sua vida. Então, eu decidi ter filho, não tive filho de acidente. Não julgo quem teve, mas uhum. Eu sempre me preveni para não ter antes. Então, sempre quis ter depois de uma certa idade, depois de uma certa situação familiar. Sim. Né? Então, também não julgo quem virou hippie total. Eu virei hippie total na gravidez. Eu não tomava café, não tomava cafeína, não... Não passei desodorante por 2 semanas depois que meu filho nasceu, porque eu tinha medo de entupir a glândula e ele não queria mamar. Passada! Mexeu com os meus valores. Eu não voltei a trabalhar depois. E eu sempre disse que, imagina, a mulher que tem filho tem que trabalhar, isso não vai atrapalhar sua carreira de jeito nenhum. E eu tive motivos para não voltar a trabalhar, não só emocionais e de estar completamente até te... grudada no meu filho, mas eu tive um parto muito longo, eu tive muitas dificuldades durante meu parto, eu tive prolapso vaginal, eu tive várias coisas que me impediram de voltar a trabalhar, entendeu? Então, eu não saí da cama por 4 dias depois que meu filho nasceu. Eu não conseguia descer a escada, então, não julgo quem contratou alguém para ficar em casa para ajudar, não julgo quem quis maquiadora no quarto do hospital, acho que cada um lida com as suas decisões. Com certeza. Né? A gente não pode ficar julgando os outros, mas também a gente adora fazer uma fofoca. Então... Mãe, mãe é um inferno, né? Então... Gente, né? Mulher, mas quantas horas durou o teu parto? O meu parto, desde o começo, porque você tem o pré-parto e o parto, né? Uhum. Desde o meu pré-parto até o nascimento do meu filho foram 80 horas e meia. Oi? Coragem! A senhora nasceu de novo, viu, querida? Pois é. Gente, vou ter que dividir aqui em 24 horas. Fazer conta que dá, quantos ela, dias ela não fez a conta direito. Quanto, deu quantas semanas mesmo? Foi isso? Ah, então. Isso são 3 dias. Então. Deus do céu. Olha, esse menino ele pode botar um boneco contigo. Na hora que ele se danar, é só esfregar isso na cara dele. Caramba. Pois é. Mas assim, ao mesmo tempo, gente, não gosto de reclamar, porque conheci pessoas em situações muito piores que a minha. O que, que eu passei por? Ah, eu passei por muita dor, mas eu tive dor minha gravidez inteira, então acho que eu já tava meio que sendo preparada pra isso. Eu passei todas as feitiçarias que dá pra fazer, cheirinho de lavanda, aromaterapia no quarto, cromaterapia, porque o meu hospital tinha absolutamente tudo na maternidade. E eu falo hoje, graças a Deus que meu filho não nasceu, tipo, um hospital público no Brasil, porque não consigo me imaginar numa maca no corredor por 80 horas, né? Então, assim, tinha aquela banheira gigantesca com massagem, tinha tudo. E teve uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, alguém me dá uma pele dural, porque eu não estou mais aguentando. E aí eles não me deram, porque já estava em trabalho de parto por um tempo, e também porque não tinha dilatação suficiente. Ou seja, se fosse no Brasil, já tinha feito cesárea naquela hora. Sim. E aí, como isso não aconteceu... Mas assim, a midwife, ela tá te acompanhando desde o começo do seu processo de parto. Então, ela tá sabendo o que já aconteceu. Você tem o livrinho que tá tudo escrito, tá tudo no sistema, o hospital. Então, tem lá, com 23 semanas, o menino quase nasceu. Com 33 semanas, quase nasceu. Com 36 semanas, quase nasceu. O que foi dado de medicação durante esses problemas que ela teve? Teve sangramento? Então, tudo está no sistema do hospital. Isso eu acho muito bacana. Até onde eu sei, isso não tem no Brasil. Você vai no médico, ninguém sabe da sua ficha direito. Você tem que contar toda a história de novo, cada vez que você troca de médico. Aqui não, tá? É, tipo, ele acessa seu nome, seu NHS número, vem a ficha. Principalmente para grávida e para parto. Então, assim, quando chegou lá e deu tal horário, ela falou, não, a gente vai seguir o processo. Então, eles me deram uma injeção no bumbum mesmo, que ele diminuiria as dores, mas eu não queria nada que me afetasse, porque dependendo do que você toma, se o neném nascer muito rápido, ele fica aquela substância no corpo, não libera o leite, então você, o colostro, né? Então você não consegue amamentar. E aqui a amamentação é péssima, o número de pessoas que amamentam é quase nenhuma, é quase zero. Sério? Então, e eu não queria que isso acontecesse. Ele está com fórmula no seu filho. E o Lucas já tinha a chance de nascer com um peso muito baixo para o nascimento. Porque ele foi um neném muito pequenininho durante... Eu sou pequena, né? Não sei se vocês já viram no vídeo do meu cunhado. Mas eu sou uma pessoa bem baixinha. E aí eu passei por algumas coisas no processo do parto. Mas não cheguei a tomar pele dural. Porque aí no momento que poderia ser dado... Ela falou, não, mas já tá com abertura total, agora é muito tarde, tipo, vai nascer logo. Acabou que não, demorou mais 4 horas e meia, mas tudo bem. Meu Deus. Mas assim, como eu disse, eu não gosto de reclamar, porque conheci gente que passou por outras coisas num período mais curto, mas aí depois teve fórceps, depois teve que ter, tipo, cesárea de emergência, outras coisas que não aconteceram comigo, graças a Deus. Então, quando alguém fala, ai, gente, meu filho quase nasceu na rua, no caminho para o hospital, eu falo, graças a Deus, a pessoa é muito abençoada. Só para dizer assim, a minha mãe, quando ela sempre conta, né, quando ela me teve, a minha mãe foi sozinha para o hospital, era uma sexta-feira de carnaval, ela foi sozinha de ônibus, o médico, ela chegou lá, olha, eu acho que essa menina está nascendo, o médico olhou para ela assim, não é nada não, volte para casa. E aí, a minha mãe voltou para casa, quando ela voltou, ela teve uma hemorragia. E aí, no dia seguinte, eu nasci quase morta. Fale-me, Deus, Débora. Fizeram uma cesárea emergencial na minha mãe, a cesárea da minha mãe é em pé. E aí, tipo assim, foi um outro médico que tava de plantão, quando a minha mãe chegou lá já com a hemorragia, o outro médico, nossa, a senhora não tinha sentido isso? Eu senti, mas o médico mandou voltar. Mas isso 1980 e alguns números, não é mesmo? Infelizmente acontece, eu acho. Aqui conheço várias pessoas que tiveram problema aqui também com o sistema de saúde, mas assim, as estatísticas mostram, os números mostram que, por exemplo, o abuso médico e agora tem que falar abuso médico, né? Que saiu a lei no Brasil lá, que não pode falar mais violência obstétrica. Sim. É, exatamente. Então, ai, essa censura. Enfim, não pode falar. Aqui também acontece, claro que acontece. Mas é muito, o número é muito baixo. É aquilo que a coisa falou. É uma indústria, realmente. Então, assim, eu fiz marketing, eu sei, os três... mercados que mais crescem no mundo há 30 anos é o mercado de nenê, o mercado de pet e o mercado gay. É o que você mais vende. É o que tem de melhor no mundo, né? Menino, bicho e viado. Pois é. Mulher é... é bom demais. Oh, razão. Aliás, até falo muito aqui em casa. Menino nascendo, eu não quero hétero aqui, não. Hétero sai pra fora da minha casa. Jamais. Já basta os pais. Thank you. pra sua nova vida, minha linda. Pegando o gancho aí do final do parto, eu tenho uma curiosidade. Como é o pós-parto? É tipo o Kate Middleton saiu do hospital maquiada, bonita, no mesmo dia? Ou a senhora estava estragada no hospital? Como assim? Não, eu saí de lá princesa. Não, gente, assim, o Kate Middleton é realeza, ela deu a luz ao futuro rei da Inglaterra. Então, é outra história, né? Ela... Mas, assim, a questão de sair cedo, isso é verdade. Você pode sair a partir de 8 horas depois do nascimento da criança. Então, deu 8 horas. Ai, eu acho tão cedo. Pois é, eu acho muito cedo também, porque, assim, em 8 horas, você ainda tá voltando, né, do parto, vamos dizer. Ainda mais, tipo, isso é pra parto normal, não pra cesárea, porque cesárea teve anestesia e tal, tal, tal. Então, eles ficam mais, fica 24 horas, pelo menos. Mas, quem teve parto normal, meu, você não consegue nem andar direito. Você vai mandar a mulher pra casa, tipo, se vira com seus problemas, é muito injusto. Mas, assim, é uma escolha sua. Se você estiver bem e passaram as 8 horas e o neném está bem, e você quiser ir para casa, porque tem gente que não quer ficar no hospital, você quer ir para casa, você pode ir. Porque depois, como que é o pós-parto? Vem a midwife em casa de novo, vem a health visitor, que é como se fosse uma médica da família, para o neném. Então, vem uma para a mãe e para o nenê. Depois de um tempo, vem uma para o nenê. Depois de um tempo, aí a mãe passa a ter a alta. Você ainda não está de alta, só você só foi para casa. Uhum. Quem teve ponto vai ter os pontos analisados, ver se precisa tirar ou se eles vão sair naturais. Eles pesam o neném em casa. Isso eu acho muito bom, porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu não conseguia sair da cama por 4 dias. Então, tipo, para eu pensar, meu, eu tenho que ir no meu carro, dirigir por 10 minutos ou ser dirigida por 10 minutos, para o meu filho poder ser pesado e medido. É muito... Com certeza, brutal, né? É muito brutal. Então, acho que isso foi um sistema muito bom, assim. E aí eles acompanham muito você também, a mãe, emocionalmente, psicologicamente, como que você tá se sentindo, tá tendo baby blues. Porque o baby blues é só, tipo, uma emoçãozinha que é pra durar 2 a 3 dias, que é enquanto o seu corpo tá trocando os hormônios pra leite ser liberado, troca do colostro pro leite. Mesmo que você não esteja amamentando, acontece isso naturalmente, porque é parte do corpo. Uhum. E aí, eles acompanham isso muito bem, porque pro baby blues virar depressão pós-parto, é muito comum, é muito fácil de acontecer. Então, eles é uma linha tênue, né? Exatamente. Então, eles estão sempre acompanhando. Isso eu acho muito bom. Mas também é assim, depois que liberou a mãe, liberou o nenê... Te vira. É. Então, aí só marca depois com o DIP, não tem pediatra. Sério? Não tem. Então, o DIP faz tudo, lava banheiro, passa troco, vende mercadoria. Pois é, bem assim. Não, não tem. A minha mãe ficou abismada. Como assim não vai levar no pediatra? Não, você leva no DIP. Claro que cada DIP tem uma especialidade, ele é um clínico geral. Cada um. Por exemplo, eu tenho a minha DIP daqui, que ela é gineco. Aí, quando eu levava o Lucas, não era nela que passava. Passava no outro doutor, que era de EP, mas ele era especialidade em pediatria. Então, ele via os músculos, como que estava a força, media, pesava, essas coisas. Mas você tem também as baby clinics. Então, você pode levar todo mês, ou a cada 2 meses, que eles recomendam. Tem uma health visitor lá. E ela dá uma olhadinha, vê como é que tá, se tá amamentando direito, se não tá, se tá ganhando peso, perdendo. Aí eles veem o desenvolvimento também, motor, físico. Que interessante. Não tem essa história de ir no pediatra pra tomar vacina. Não, vacina é no DP, nem é com o DP, é com a nurse mesmo, é com a enfermeira. Minha nossa senhora. Olha, a gente tá muito acostumado. É. Tá. Mas é uma indústria, né? No Brasil só existe isso porque é uma indústria. E todo mundo paga, né? Exatamente. Se vocês acham que paga muito, você tem que ver nos Estados Unidos. Estados Unidos é pior ainda. Tudo paga. Tudo pago. É, o povo finge que não tá doente pra poder não ter que ir pro hospital e pagar uma fortuna, né? Eu tenho uma amiga au pair nos Estados Unidos, que eu fui au pair por 1 ano lá. Ela ficou depois do programa de au pair, ela ficou como estudante. E aí você perde o seu convênio. O único convênio que tem é para au pair. Só que não cobre gravidez, tá? Nem parto. É a única coisa que não cobre no parto da au pair, é gravidez e parto. São bem espertos. Bom, e ela ficou lá depois e ela teve pedra no rim. Ela ficou 26 horas internada, tomando medicamento. Ela saiu de lá com uma conta de $8,000. Meu Deus do céu. Foi. Ela teve que ligar pro pai dela no Brasil. O pai dela fez, tipo, uma transferência do dinheiro pros Estados Unidos pra ela poder pagar a conta no hospital. Porque você fica com essa dívida pra sempre. Se você não pagar, e aí atrasa seu visto. É complicado. Deus do céu. Ô, Holanda, desculpa aí. Foi mal se eu critiquei aí, viu? Seu sistema. Desculpa aí, SUS. Pois é. Arrasou. Agora vamos lá para um ponto que eu acho que é bem importante nesse papo da maternidade fora da nossa rede de apoio, né, do Brasil, que é a questão da falta de ajuda e presença da família, da nossa família, né, do que a gente conhece, e por consequência você está lá naquela nova rotina com o filho 24 horas e tal. Como é que foi para ti? A tua família foi quando estava para nascer ou não? Como é que foi essa relação aí? No começo, eu não contei para ninguém mesmo, só eu e meu marido sabíamos, até a gente ter 12 semanas e meia, porque eu tive dois sangramentos até as 12 semanas e podia ter perdido o neném e tal. E eu, como eu disse, eu fiquei grávida, virei hippie, então eu não queria que ninguém comprasse roupinha, não queria nada disso, porque a chance... Na Inglaterra, o número você tem a chance uma para quatro, de ter um aborto espontâneo. Nossa, é muito alto. O número é altíssimo. Eu não sei qual é o número do Brasil. Então, assim, eu falei, não, é muita chance, sabe, de dar errado, tal. Tem histórico na família, minhas duas avós tiveram três abortos, minha mãe teve dois abortos espontâneos, então... Né? Eu falei, eu não quero correr esse risco, você cria muitas emoções, e sem rede de apoio, para mim seria muito ruim, para minha família seria muito ruim, porque você não tem o que fazer. Perdeu? Perdeu, né? Infelizmente. Bom, então aí, quando foi? Meus pais chegaram aqui em dezembro para vir passar o Natal com a gente já estava grávida, e aí eu só contei ao vivo para minha sogra, meu sogro, e para minha mãe e pro meu pai. Eles vieram aqui. Todo mundo sentou na mesa e eu falei, a gente queria muito agradecer vocês pelo ano, porque a gente tinha comprado a nossa casa naquele ano e tal. Queria muito agradecer. E eu dei uma caixinha, que era uma caixinha de coração para cada um. Uhum. E falei, é só tipo uma lembrancinha de muito obrigado por ter ajudado a gente na casa. E aí, quando eles abriram, tinha uma meinha de nenê dele. Ai, que fofo. Ai, meu Deus. Então, eu copiar essa ideia. Eles ficaram, viu? Muito boa, né? Aí eles ficaram sabendo, ficaram felizes e tal. E aí já bateu uma ansiedade na minha mãe, porque eu vou embora depois do ano novo, e aí como é que você vai ficar? Uhum. Falei, ué, eu tenho que viver minha vida, não tem jeito. Então a gente vai dando, vocês vão me dando suporte online. Então foi bem difícil, assim, porque durante a gravidez... Como eu tive vários problemas, fiquei internada várias vezes e tal. Minha mãe toda vez, não, eu pago o voo pra ir. Eu falei, meu, não tenho o que fazer. Você nem no hospital não pode ficar pra dormir comigo, porque eles não deixam. Então, não tenho o que fazer. Fica aí, faz suas rezas, suas promessas pra todas as santas e fica aí. E aí, foi assim. Então, quando faltava um mês, dois meses, né? A gente fez um plano. Então, minha mãe viria para cá para ficar 3 meses com a gente. Um mês antes da data estimada do nascimento. Uhum. Porque aquela hora o meu médico falou, pode nascer a qualquer momento. E aí eu falei, então tá bom. Então, minha mãe veio para cá para ajudar com coisa de casa. Sabe assim? Lavar roupinha e tal. E para ficar comigo também. Porque como meu marido trabalha em turnos, então eu ensinei ela a dirigir e tal. Então, se ela precisasse... pegar o carro e me levar para o hospital, ela poderia. E você parou de trabalhar assim que ficou grávida? Como foi isso? Não, a minha ideia era ter trabalhado até o último momento. Quando eu estava de 33 semanas, eu passei muito, muito mal. Tive um sangramento muito forte. Tinha muita dor, assim, eu não conseguia sair do chão. Meu marido teve que me colocar no carro para poder levar para o hospital. Chegando lá, eles falaram, ela tá em trabalho de parto. Esse neném vai nascer agora, 33 semanas. A gente não tem o bercinho, a incubadora de bercinho, para 33 semanas. Tem que mandar para o hospital mais próximo que tem. E o hospital mais próximo era quase em Manchester. Então, assim, era muito longe, não tinha nem como levar. Então, eles pegaram uma ambulância do hospital, me levaram para lá em trabalho de parto, mas fazendo de tudo para que o neném não nascesse. Então, me deram medicamento, soro, um monte de coisa. E aí, meu marido foi atrás de carro seguindo, e 2 horas e meia de viagem até lá. Chegou lá, eles me internaram, tal, vai para a sala de parto. Aí, na sala de parto, o menino resolveu ficar quieto e não se mexer mais, e a médica falou, não tem dilatação suficiente, a gente não vai fazer cesárea de emergência, vamos tentar ficar calmo. Se durante a noite você entrar em trabalho de parto de novo, a gente manda você para a sala de parto. Porque é uma sala toda esterilizada, porque o neném só tem 33 semanas e tal. E aí eu fiquei lá por 1 semana, porque vira e mexe, eu entrava em trabalho de parto de novo. Que é o famoso, você tem contração a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas eu tinha contração, a cada 1 hora eu tinha contração, a cada 30 minutos eu tinha contração. E assim ia. Aí quando dava de 2 em 2 minutos por 10 minutos, parava. Meu Deus. Foi muito louco. Foi assim, o pessoal fala, ai, eu senti dor de parto muito, eu falo, então, eu senti 5 vezes. Mas, Jesus, não, minha irmã. E aí, como eu fiquei lá 1 semana, minha mãe desesperou, falou, não, eu vou para Inglaterra. E aí, meu médico falou, então, traz ela. Eu assino que não foi médico, foi obstetra e a minha midwife, eles assinaram uma cartinha pro visto, para se quando minha mãe chegasse na imigração, eles quisessem barrar ela por qualquer motivo, falaria, não, ela está vindo para acompanhamento do parto. Vale que chique. Foi massa, gostei. É. Isso é uma dica muito legal para quem está precisando, fica com medo. Ah, minha mãe não fala inglês direito na imigração, não vai saber explicar. Pede para o médico mandar cartinha em inglês assinado, que vai para a imigração. Eles são meio que obrigados a aceitar, desde que a pessoa esteja em situação legal. Uhum. Menina, adorei. Pois é, né? Ótimo. Aí minha mãe veio, ficou aqui 1 mês, meu filho resolveu não nascer, deu 2 alarmes falsos só, mas não nasceu. E aí ele foi nascer, a data era de 25 de junho, ele nasceu dia 23. E aí ela ficou aqui dando todo o suporte, que foi maravilhoso, porque eu nunca imaginei que eu ia ter prolapso, que eu não ia conseguir andar, fazer xixi direito, sabe? Essas coisas. Então, ela ajudava na casa, ajudava com o nenê, comigo e tal. Porque a licença paternidade são 2 semanas, então meu marido ficou 2 semanas. Quer saber quando te olhei na piscina se apoiando? E eu percebi que eu não respondi a sua pergunta. Você me perguntou do meu trabalho e contei outra história na Dre. Não, era só para saber quando você parou, se foi muito longe. Quando eu fiquei internada nas 33 semanas por 1 semana, minha chefe virou para mim e falou assim, que eu trabalhava em restaurante. Ela falou assim, Alessandra, não tem mais condições, eu não posso manter você aqui. O Health and Safety nem vai deixar você voltar. Uhum. Aí eu falei, Helen, mas eu não tenho... Tipo assim, eu não posso ficar sem dinheiro, eu não tenho como, eu quero tirar minha maternidade, minha licença maternidade no último momento. Ela falou, não tem problema. Você não usou suas férias desse ano ainda. E você vai ter acumulado no total as 2 semanas que você não tinha tirado ainda, mais as 3 semanas que você tem direito, que são acumuladas durante a licença maternidade. Então você tem 5 semanas de férias para tirar. Eu deixo como sick days, porque eu estava internada em hospital com carta e tudo, essa semana. A partir da semana que vem, você fica 5 semanas de férias e eu começo a contar a sua licença maternidade a partir daí. Arrasou. Então, na verdade, eu só saí do meu trabalho 1 mês antes do meu filho nascer. Mas, na verdade, eu saí quase 3. Ela foi massa contigo, viu? Ela foi. Mas, assim, também, mesmo que ela não quisesse fazer, eu poderia virar pro RH da empresa e dizer, Lu, dá uma olhadinha aqui, ó. Minha situação é essa, eu tenho esse direito. Infelizmente, tem muita gente que não sabe. Você tem esse direito. Na verdade, você pode, acho que a partir de 26 semanas, você já pode sair de licença maternidade, se você quiser. Parecido com o Brasil. Você pode fazer a mesma coisa. É, todo mundo deixa pro final. Por quê? Porque você quer ficar o maior tempo possível com o nenê quando é recém-nascido, não quando tá grávida. Com certeza. Alessandra, eu vejo muito elas aqui ficando um ano sem trabalhar, um ano em casa de licença, né? Uhum. Como é que foi pra ti? O seu direito, o direito de toda mulher que teve nenê, sua licença maternidade é de... Desde que você tenha sido full time, uhum, e que você tenha trabalhado tantas semanas, que eu não lembro o número, X semanas antes de estar grávida. Não adianta também entrar na empresa hoje, ficar grávida daqui um mês e querer a licença maternidade inteira. Não é assim. Tem um número certo. Se todo mundo entrar lá no gov.uk, coloca licença maternidade e vem. Então, eu escolhi ficar 9 meses, porque a minha ideia era voltar depois de 9 meses. Como o nenê ama 6 meses sem parar, depois você começa a fazer a introdução alimentar, eu pensei, dá tempo. Aí, com 6 meses, eu falei pra minha chefe, eu não sei se eu vou voltar com 9 meses, não. Porque ele é muito grudado em mim, eu sou muito grudada nele. Não batia meus horários, porque meu marido trabalha em turno. E ela falou pra mim, calma, você tem mais 3 meses pra pensar. São 9 meses. Eu falei, tá bom. Deu 9 meses, eu falei, Alen, não tô muito querendo voltar, não. Aí ela falou, você tem direito a ficar mais 3 meses, porque assim, são 9 meses remunerados, que não é total igual no Brasil, o pessoal reclama muito que lá é pouco tempo, mas lá você tem quase o seu salário inteiro, aqui não. Enfim, você tem direito aos 9 meses remunerados e mais 3 meses, que são 12 semanas, para você ficar em casa, mas ele não é remunerado, só que você tem o direito de que, assim, sua vaga vai estar lá quando você voltar. Sim. Então, eu escolhi ficar um ano. Aí, para eu poder voltar a trabalhar com os turnos do meu marido e os meus turnos loucos no restaurante, porque ele não era restaurante de cadeia, ele é restaurante particular. Então, por exemplo, eu entrava às 5 da tarde e saía a hora que saiu o seu último cliente. Então, assim, eu não tinha horário para voltar em casa. Então, para eu poder fazer isso, eu tinha que colocar meu filho em nursery, que é uma fortuna de caro, porque a escola aqui é gratuita a partir dos 4 anos de idade. E eu ainda tinha que contratar uma babá para ficar em casa nos horários que meu marido não estivesse em casa. Porque eu não tinha exatamente a rede de apoio para poder ter minha mãe, ficar com meu filho aqui. E essas coisas. Então a gente decidiu que por motivos matemáticos, né, financeiros, fazendo a conta, eu ia estar pagando para trabalhar, tendo que passar os cuidados do meu filho para outra pessoa, geralmente desconhecido. Sim. E assim, não era tipo, tô voltando para minha carreira, não posso perder minha posição na empresa. Não, era um trabalho num restaurante. Então, para mim, sabe, não valia a pena nem um pouco. Então, eu acabei decidindo ficar em casa. E eu já tinha planos de abrir minha empresa quando minha irmã estivesse aqui. E aí, eu trabalho de casa, nos meus horários, quando meu filho tá dormindo. Desse jeito. Não é fácil, mas você pode empreender num projeto que é seu. Ah, isso é ótimo. Então, pra mim, foi a melhor solução. Pra outras pessoas, não é. Então, minha cunhada, quando ela decidiu ter filho e aconteceu tudo, ela virou pra minha sogra e falou, eu não tenho condições de parar de trabalhar. Ela tem uma posição muito alta na empresa. Então, você topa ficar com o seu neto? Minha sogra largou o emprego dela pra cuidar do neto em casa. Sério? Então, é uma rede de apoio maravilhosa que eu não tive. Eu poderia pedir pra minha sogra poder fazer? Poderia, mas ela já cuidava do meu sobrinho. Como que Sim. ela ia cuidar do meu filho, né? Então, e assim, ela já é uma pessoa de mais idade. Ela tem quase 10 anos a mais que a minha mãe. Então, eu fico pensando meio, tipo, com recém-nascido. Porque, na verdade, o neném de 1 ano é meio recém-nascido ainda. E a minha sogra mora na mesma rua que a minha cunhada. A gente mora a 20 minutos de carro dela. Não é longe, mas não é como atravessar a rua também. Então, e outra, não quero falar mal porque ela é um anjo, mas é sogra, não é mãe. É verdade. História, tipo, você começa a enfiar a pessoa na sua casa o tempo todo. É verdade. É. E meu pai sempre disse isso, eu acho, é piadinha assim, besta, mas tem um fundo maravilhoso, que ele sempre disse, você não pode ter uma sogra que vá pra sua casa de chinelo e nem que tenha que levar mala de viagem. E ele fala, vocês e o marido arranjaram exatamente isso, porque minha sogra pode praticamente vir pra cá de chinelo E minha mãe só vem pra cá de mala de viagem de 32 quilos. É. Mas a minha mãe ficou aqui com a gente por 2 meses depois que o Lucas nasceu. Então foram 3 meses no total. Maravilhosos, porque aí me deu tempo de eu me recuperar um pouquinho mais. Nessa época eu já tinha começado a fazer fisioterapia pós-parto, que é uma outra história maluca também. E aí quando ela voltou pro Brasil, final de agosto, meio de agosto, é. Meu pai veio pra cá, faz 3 semanas com a gente, bem no final, pra poder levar minha mãe embora, que ele falou, se eu não tiver aí, ela não vai embora. Aí quando foi em outubro, a minha irmã veio, porque ela e o marido queriam me morar na Inglaterra, que até a Lúcia conhece eles. Ficaram aqui em casa com a gente 4 semanas para poder ajeitar a vida deles. Foi outra loucura, porque um casal novo, que está acostumado com outros horários, tem um nenê chorando de madrugada, não foi muito fácil, mas funcionou. E aí depois, em dezembro, meus pais vieram de novo para poder passar o Natal com a gente, porque o nenê, eles vinham para cá para poder passar o Natal com a gente, mas a gente decidiu ir para o Brasil, porque o Lucas já tinha 6 meses, já podia viajar de avião, e pra gente poder conhecer. E fomos, claro, a melhor cidade do Brasil. Passar férias em Fortaleza, claro. Não vou botar meu filho na Praia Grande da primeira vez, né? Fomos levá-lo lá no Beach Park. Então, claro, meu amor. Porque eu sou fresca mesmo. Já dizem no canal do meu cunhado que eu sou fresca, então a gente já fala que é fresca. Mulher, tu acredita que aquele Beach Park... eu só fico na correnteza encantada. Olha, eu vou te dizer, a gente foi no Beach Park só na praia, porque o dinheiro não tava dando pra ir. E quando eu fui 3 meses no escorrega, não tem como, né? Tirou foto só na entrada, assim, Beach Park. É, eu fiz bem pobre, meu. A gente tá falando na entrada do Beach Park e posta, assim, hashtag não. Beach Park, dia de rir. Tem que valorizar o passe, porque se você foi pra barraca de praia do Beach Park, alguma coisa você tem. Você é rica, viu? É verdade. É mais rico do que quem entrou. Pode ter certeza. Mulher, tem um ponto aqui que eu acho também muito importante que a gente colocou. É sobre a participação paterna na educação dos filhos. Como é que é a relação? Se culturalmente os homens são mais envolvidos na educação, no amor... com os filhos, diferentemente do Brasil, se tem alguma diferença, como é que é o esquema? Não sei te responder isso exatamente, porque acho que é um pouco como estava aquele assunto do podcast namoro, que eu escutei de hoje de vocês. Ah, é muito romântico, ah, não é romântico, ah, tem pegada, ah, não tem pegada. Ah, ele paga a conta, não, ele não paga a conta. Acho que depende de homem, não depende do país. Criança, questão. Então, por exemplo, assim, uma coisa que modifica muito. Licença paternidade não são 2 dias, acho que hoje é 5 dias no Brasil, né? Na época do meu pai era 2 dias só. Então, você tem tempo de aproveitar o nenê, de entender a situação. Eu acho que muito casal se separava antes, logo no começo, porque o cara não estava vendo o que a mulher está passando no nenê, porque ele já voltava a trabalhar. Aqui não, é 2 semanas, então você tá vendo, você tá literalmente não dormindo junto. Então você tá participando mais. Meu marido é muito participativo, mas conheço um monte de gente por aí que só reclama dos maridos que não fazem nada, que é outro nenê que tem que cuidar, é outro filho. Então acho que vai de pai pra pai. Ei, mas Ale, me diz uma coisa. Pelo que tu percebe, você percebe homens saindo sozinhos com os filhos, que a gente vê mulher com menino direto, obviamente. Uhum. Mas você vê isso aí? Eu vejo assim, por exemplo, parquinho, você vê bastante assim, o pai com o nenê. Eu vejo muito no supermercado também. Então, eu ia falar isso, em shopping, supermercado, você vê bastante. Mas assim, a porcentagem é baixa, claro. Por exemplo, na aula de natação que eu levo o Lucas faz natação desde os 3 meses. De toda a turma, 2 são pais que levam. Não são a mãe, porque o pai resolveu ficar em casa. Num deles, o pai resolveu ficar em casa e a mãe voltou a trabalhar, porque ela tem um cargo alto. E no outro, que foi a Kelly e o Jimmy, eles tiraram licença maternidade e paternidade 50%, porque tem empresa que permite que você faça isso. Então, ela como é professora, ela tirou 6 meses. Aí veio as férias. E aí depois ficou o Jimmy com a Nenê por 6 meses. E aí ele que levava a menininha na natação. Então, sim, assim, tem participação? Tem. Mas eu acho que há outros países que a participação é muito maior, como na Suíça, na Suécia. Não sei na Holanda, não é? Mas eu vejo assim... A maternidade, ela é uma... Acho que mundialmente, ela é um processo muito sozinho. Então, meu marido me surpreendeu muito em muitas coisas. Ele surpreendeu, tipo, minha mãe, minha sogra mesmo. Ela disse, nossa, eu sabia que ele ia ser bom pai, mas não em tanto. Porque trocar fralda, todo mundo troca. Mas na hora que estiver chorando, na hora que tiver... várias situações, assim, em que ele surpreende a gente bastante até. Desde quando eu te vi, tudo ficou mais lindo. A rua, a lua, o sol no céu luzindo. É uma outra pergunta que a gente queria saber de ti, Ale. Como as crianças, elas são recebidas em ambientes sociais? Restaurantes, supermercado? Como é que é a recepção das pessoas? Deixa eu só voltar naquela outra coisa que você me perguntou do pai. Uma coisa que eu reparei é... Aqui tem em todos os lugares, ou em quase todos os lugares que você vai, aquele banheiro... O nenê. Sim. Só que ele é unissex. Uhum. Então você pode ir o pai ou pode ir a mãe. Tanto faz. Na salinha de amamentação tem também a sala mista, porque tem pai que quer dar mamadeira separado, então você pode ir lá e tal. No Brasil, eu via muita gente reclamando que não tinha, que não tinha, que não tinha. Quando eu fui pra lá, em dezembro de 2016, tudo bem que assim, eu fui pra São Paulo primeiro, né? Porque eu sou de São Paulo, meus pais moram lá. Todo quase todos os shoppings que eu fui tinha essa salinha também. Em Fortaleza também, todo shopping tem. Então, só que eu não via pai nenhum lá. Sim. Só via mãe. Uhum. E em Fortaleza, mais ainda. Uhum. Eu não via homem trocando as crianças, levando uma madeira, ajudando, nem ajudando a coitada da mãe, entendeu? Não, mamãe, Fortaleza é o lugar que só a mãe cria a criança. É, praticamente. Achei muito machista. Muito machista. É desse jeito mesmo. Mas assim, não vi ninguém, por exemplo, torcendo o nariz pra mim enquanto eu amamentava meu filho em qualquer lugar, na praia, restaurante, no Brasil. Em Fortaleza, menos ainda. Parece que, tipo, ninguém tá nem aí. Quer ficar pegado, fica. Uhum. Mas aqui já não é assim. Tive vários problemas com a amamentação em vários lugares. Eles meio que tratam assim, tipo, tem a salinha, vai lá na salinha. Eu não quero ir lá na salinha, eu tô aqui comendo minha comida, eu quero, sabe? Eu achava que era mais liberado aqui, essas coisas. É assim, é liberado, mas há gerações mais antigas, vamos chamar assim, torcem o nariz ainda, entendeu? Então, você, como mãe que amamenta, não pode torcer o nariz pra mãe que tá dando mamadeira, porque você tá julgando, tá fazendo bullying. Uhum. Mas elas torcem o nariz pra você o tempo todo, se você tiver com o peito pra fora. Nossa. Ao mesmo tempo, tem um pessoal muito legal. Então, tipo, às vezes eu ia almoçar aqui no Sainsbury's, no mercado que tem do lado de casa, porque, meu, você tá fazendo compra, tá com o filho, demora, sentava lá pra almoçar. Uhum. A menina do caixa, ela trazia a minha comida pra mim. Eu não tinha que ficar carregando meu nenê, mais a bandeja e tal. Ela trazia, ela, tipo, uma vez cortou a comida pra mim, pra eu poder comer. Então, assim, acho que depende de pessoa pra pessoa. Mas essa história do pai participar, muito difícil. Você não vê, assim, os caras ajudando. Principalmente no Brasil. Achei isso muito chato, assim. Demais. Demais. É, sobre a questão dos ambientes, isso também é a mesma coisa. Achei que aqui, quando é bem pequenininho, ninguém liga muito. Porque tá no carrinho, tá no cadeirão comendo bonitinho. Quando a criança começa a ter uma mobilidade, aí o bicho pega. Porque aí quer correr no restaurante, quer brincar, quer ir na outra mesa. Então você vê assim, o pessoal tipo já torce o nariz, tem restaurante que não deixa entrar criança. Porque no Brasil tem muito restaurante que tem uma área para crianças, né? Então os pais geralmente vão para esse tipo de restaurante. Uhum. E aqui tem isso também, o espaço para criança? Tem muito pub que é family friendly. Então, toda vez que falar que é family friendly, pode ir com seus catarrentos lá, deixar as crianças correr. Tem problema. Eu falo que teve uma época quando o Lucas estava assim, que ele aprendeu, que ele, eu falo que não aprendeu a andar, ele já saiu correndo. Ele saía correndo desesperado, puxava as coisas da mesa dos outros, já queria correr para um lado, você tinha que ficar sorry, sorry, sorry o tempo todo. Meu então, Deus. Eu não levava ele em lugar que não fosse assim, porque eu ia passar vergonha. E assim, não ligo muito, não, mas o pessoal torce o nariz mesmo, assim, fica chateado. Eu acho um saco. Porque os pais passam a não poder fazer nada. Você não Sim. pode ir no restaurante depois de tal horário, no restaurante tal. Você tem que, tipo, eu tinha que pedir pra... Teria que pedir pra minha sogra vir aqui pra ficar com meu filho, pra eu poder sair pra jantar com meu marido. Né? Ele é uma mãe livre demanda, então eu não tinha como fazer. Eu vou fazer o quê? Eu tô lá jantando, a minha sogra liga e fala, ele quer mamar, volta pra casa. Então, tem gente que fala, deixa uma mamadeira com ela, faz não sei o quê, mas é aquilo que eu falo. Quando você escolhe aquilo que você quer pra sua vida, você tem que saber lidar com as consequências. Então, assim, sofri um pouco, sofri, mas foi escolha minha. E como é a tua relação com outros pais de crianças, assim? Como é que eles são no dia a dia? A minha relação boa, mas assim, eu odeio, isso sou eu pessoalmente, eu odeio a competição que existe entre pai e mãe. Como é isso? Conta aí. Sabe assim, meu filho sabia usar o iPad com 3 meses, o meu filho, Nossa. Não é isso que eles falam, mas a gente exagera, mas é assim, nasceu o primeiro dentinho com 4 meses, aí ele falou mamãe com tantos meses. Ah, ele não sei o quê. Eu falo, meu, cada criança tem um desenvolvimento. Cada pai tem um jeito de lidar com a situação. Ah, não. Tem que mandar pra nursery com 1 aninho no máximo, porque tem que ir pra escolinha. Ouvi isso de gente do Brasil falando pra mim. Não, tem que mandar pra escola. Eu falo, meu, não faz. Sabe quanto custa a escola? Não, pra quê? Pra ficar a professora lá, ele cagado por 3 horas, porque a professora tá cuidando de outros paga a fralda na hora do menino. Pagar a cara pra criança ficar cagada. Mas, gente, você vê assim histórias, e sem falar nas histórias ruins, né? Abuso, bullying, maltrato. Então, eu não escolhi isso pra mim. Eu tive. Não é só que eu não escolhi isso pra mim. Eu tive a oportunidade, a chance de dizer: não, vai ficar em casa comigo. Eu sempre achei que criança tem que ficar com a mãe por 2 anos. Minha mãe fez isso pra mim, eu quis fazer isso pro meu filho. Então, minha mãe já não pôde fazer isso com a minha irmã, ela teve que voltar a trabalhar. Mas aí meu pai trabalhava em horário diferente, então um ficava com a criança em casa e o outro ia trabalhar. Sim. Ale, em casa, você fala português com teu filho? Como é que funciona a parte de linguagem? Eu fiz com o Lucas desde o nascimento, aliás, desde a barriga, na verdade. Eu fiz 2 línguas. Então, ele é bilíngue de começo. Ai, que delícia! Aí, como é que é isso? Ai, que ótimo. Então, existem 2 métodos. Um método que é uma pessoa fala português e uma pessoa fala inglês. Então, seria eu falo só português com ele, meu marido só fala inglês. Eu não quis fazer esse método. Eu quis fazer o outro método, que é a mistura, na verdade. Então, eu falo as 2 línguas com ele, mas mais ainda o português. E Sim. meu marido fala as 2 línguas com ele, mas mais ainda o inglês. Existe um terceiro método, que não é um método, na verdade, é uma coisa assim que foi criada culturalmente, que é em casa. Isso funciona para quando os dois pais são brasileiros. Em casa fala-se apenas o português e na rua fala-se inglês. Olha que legal. Entendi. Então, pra gente não funcionaria, porque meu marido é inglês. Aí, como é que eu vou conversar só com ele em português o tempo todo? Resolver problemas de casa e tal? Não resolve pra gente escolher fazer isso. E também eu acho importante que o Lucas veja eu falando coisas em inglês e meu marido falando em português. Sim. Interessante. Né? Sim. Mas é o método mais difícil dos 3, é esse. Né? Eu achei massa. Não, e você mesmo se complica. Então, às vezes, eu me pego falando assim pro Lucas. Lucas, what color is this brinquedo? Oh, meu Deus. Entendeu? É, você não... É igual quando a gente tá aprendendo inglês, né? Faz uma parte em inglês e uma parte em português. E o Lucas é muito esperto, porque ele sempre pega aquela palavra que é mais certa. Então, por exemplo, agora não, agora ele tá, tipo... Ele tá... Eu perco as palavras em português também, gente, desculpa. Ele tá aproveitando, não. Ele tá adorando falar as palavras complicadas em português, mas no começo, não. Então, por exemplo, dog era dog, não era cachorro nunca. Você aponta pro cachorro e fala cachorro, ele fala yes, dog. Agora, o gato é gato e cat, porque é fácil, entendeu? Oh, meu Deus! É. Eu tô desse jeito aí com o holandês. Eu acho que para línguas que são muito diferentes uma da outra, funciona mais fácil. Uhum. Entendi. Mas, é, assim, a gente vai saber isso mais pro futuro, porque meu filho fala muito pouco para uma criança de quase 3 anos, na verdade. É, mas não vai acabar nessa não, porque com meu marido foi do mesmo jeito. Ele era um menino que não falava muito. Uhum. Hoje também ele não fala muito, não. Mas quando fala, né? Não queria perder a piada. E teu filho já tá na escolinha? Não, ele vai começar a escolinha agora em setembro, porque é quando liberam as 15 horas gratuitas por semana. Ah, sim. A partir dos 3 anos. Aproveitando só esse gancho da questão de ter um filho bilíngue, como é que tu estimula o interesse dele na cultura brasileira? Com certeza, com certeza. Porque eu penso assim também, se fosse só eu a brasileira, talvez fosse um pouco diferente, mas toda a minha família é brasileira, a família do meu marido é toda inglesa. A gente mora aqui, então ele já é tipo bombardeado em inglês da língua e em inglês da cultura. E ele vai ser o resto da vida enquanto a gente morar aqui. Então, para mim, é muito importante que ele saiba se comunicar com os meus pais, com os meus amigos, com os meus familiares. É, porque é o que eu falo, o mundo é muito pequeno, dá muitas voltas. Eu nunca imaginei antes que eu ia morar na Inglaterra. É que nem minha amiga sempre fala, você nunca imagina que o amor da sua vida possa estar no Japão e você só vai conhecer ele daqui 10 anos. Pode crer, viu? Então o mundo dá muitas voltas. Então eu falo assim, e se meu filho um dia virar pra mim e falar assim, eu não quero viver nesse país, esse país é muito cinza, eu quero ir fazer meu mestrado no Brasil. E aí, ele não sabe falar uma palavra, ele não sabe nada da cultura. Então, eu acho que são as raízes, né? É da onde ele veio, é da onde, como eu fui criada, como ele vai ser criado. Então, a gente faz muita mistura, gera muita polêmica. Ah, é? Então, assim, a gente teve muito desentendimento no começo aí, meu marido, de coisa. Então, por exemplo, a minha família é toda de origem portuguesa e italiana. Então, lá em casa, na casa da minha mãe, da minha avó, era aquela barulheira, era assim, tipo, um batendo na mesa, o outro comendo, o outro apontando o dedo na sua cara, mas tava todo mundo de bem. Mas é aquele italianada, sabe? Tipo, passa manteiga aí, caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era assim, normal. Quem tá brigando com você, e mesmo se brigar, que 10 minutos tá na paz. A família da minha sogra, do meu marido, não é assim. Cada um fala de uma vez, sentadinho, cup of tea, darling. Rapaz, isso parece assim que são coisas, mas isso tudo bem. Isso tudo bem, realmente. Mas você tem coisas culturais que são muito diferentes. E aí, como é que o bichinho fica nessa... Ele não estranha, não. O Lucas não tem essa, né? Ele já puxou pro meu lado, já. Graças a Deus. Mas ele é tímido também. Então, ele tem um lado de ficar quietinho, brincar no cantinho dele também. Mas, assim, se tiver... Por exemplo, a gente foi na minha irmã esse fim de semana, que foi aniversário dela lá, no churrasco. Ele já se meteu com os brasileiros, já foi lá no meio, já jogou a bola, já foi... Mulher, tem que ser assim, sem vergonha. Pois é. Mas eu incentivo muito, então... Tudo, desde leitura, então eu tenho livros em português, eu tenho o gibizinho da Mônica, sabe assim, coisas bem Ele assiste, ele ama Castelo Rá-Tim-Bum, um dos negócios favoritos dele. Ai, que fofo. É, mas o choque cultural acontece bastante, assim, em decisões. Então, por exemplo, amamentação, não sei se vocês sabem os números, mas no Reino Unido é baixíssimo. É um dos países que menos amamenta no mundo. Eu não sabia disso. É, quando passou de... A criança que tem mais de 6 meses, o número... É 0,5% de mães que continuam a amamentar depois de 6 meses. Então, eu fui, assim, um alien para eles, né? Porque porque meu filho mamou até... Meu filho mamou até mês passado. E ele mamou muito. Mas aqui teria todas as... A minha irmã nutricionista, ela fica impressionada. Ela fala, gente, tem todo o suporte para você amamentar a criança até 6 meses. Completos de só amamentação, depois começar a introdução alimentar completinho, bonitinho. E aí a mulher vai voltar com 9 meses a trabalhar, mas pode amamentar à noite ou de manhã. E não rola, entendeu? Porque é muito mais fácil chamar a mamadeira, tacar na boca da criança e deixar ele dormir por 8 horas à noite. Como eu disse, não julgo quem faz. Mas depois não vem chorar que seu filho teve 6 infecções de ouvido por 1 ano. Porque você não deu nada de nutriente para ele, é só pó com água. E por não querer, não é nem por... Ah, pô, amamenta então 6 semanas, amamenta os 2 primeiros dias, você ainda tá no hospital e tem ajuda. Ou então, ah, meu, não quero porque dói, não sei o quê. Tira na bombinha, taca a mamadeira no moleque. Sim. Mas vou eu falar isso. Ah, a hippie brasileira que fala alto, né? Fora que a alimentação também é bem errada, né? Depois que eles crescem. É inexistente, né? Comer de lata. Porque o que eu vejo na rua, assim, no final de semana, não sei se é porque é final de semana, mas eles só comem porcaria. Não, não é de fim de semana, é assim mesmo. Introdução. Eu lembro quando a minha midwife falou assim pra mim, que meu marido falou, ela não tá comendo muito quando eu tava grávida. Eu falei, meu, mas eu passei muito mal nessa gravidez, agora. Nos 3 primeiros meses eu vomitei quase todos os dias. E aí eu falei, meu, tem dia que eu não quero comer, porque, tipo, eu sei que eu vou comer, eu vou passar mal. Então, eu espero passar um certo horário pra comer. Depois do meio-dia, 1 hora, aí eu conseguia comer. Aí minha midwife falava assim, não tem problema, faz uma torrada com feijão em cima, que é aquele feijão de lata que tem aqui. Gente, aquilo é incrível. E aquilo é considerado uma refeição completa para eles. É um almoço. Sério? É. Tô passada. Gente, e nojento. Então. Eu vejo muito assim... Existe realmente a qualidade de vida aqui na Europa? Sim, existe. Mas eu digo assim, para a massa se alimenta muito mal. Quando a coisa não vem de uma lata, vem de uma caixa. Ou ela vem de um saco. Uhum. Exatamente. E todo aqui frio. Ter acesso a coisa muito boa e muito barata. Sim. E mesmo assim eles optam pelas porcarias, né? Com certeza. Mas é porque é mais prático, né? É muito mais prático você abrir o seu freezer, tirar um pacote de batata frita, que pra eles é healthy porque foi assado, não foi frito. Você tirar aquele pacotinho, tirar o franguinho, o nuggets lá, que eu não vou falar a marca. E você colocar aquilo no freezer com uma xícara de ervilha no micro-ondas, aquilo é uma refeição infantil. Gente, aonde aquilo é uma refeição infantil, pelo amor de Deus? As minhas amigas que eu fiz aqui, mães inglesas, quando vinham na minha casa em playdate, ficavam abismadas. Nossa, como seu filho come vegetais, como ele come frutas, como ele ama frutas, ama vegetais. Então, eu falo, mas foi assim o tempo todo, desde que nasceu, porque eu não dei fruta quando ele nasceu, mas desde os 5 meses, era banana, era maçã, era morango, era isso, era aquilo e outro. E minha irmã é nutricionista, então isso me ajudou muito. Eu queria te perguntar Porque pra mim é muito polêmico esse assunto. Festa de aniversário, ostentação. Vou te falar a minha opinião de hippie. Diga lá, Rocha. Que vão, vai ter gente que... Já vi que eu vou ganhar hater nesse negócio aí. É o seguinte, eu odeio a ostentação que tem no Brasil. Essa história de que, pra mim, festa de criança tem que ter guaraná na mesa, bexiga na parede, palhaço meio assustador. Não, essa parte não precisa. Ah, eu não gosto de palhaço. Eu acho que tem que ter um bolo bem gostoso e o que a família pode pagar. Essa história do pessoal ficar fazendo festa de unicórnio com chandelier no meio da mesa... Um bolo fake ou daquela pasta americana, que é um negócio horrível, que criança mesmo não gosta. Uhum. De ficar fazendo dívida pra pagar festa, não é pra mim. Gente. Não. Entendeu? Nem pra mim, enfim. Não é. Aí. Agora, eu não sei como é na Holanda. Essa história da Inglaterra, de você faz a festa e você só dá comida pras crianças e não pros pais, não é pra mim também. Sério que não tem comida pro pai? E pra mãe? Tem não. Ai, coitado. Senhora, que povo suvina. Pois eu só vou pra festa de criança pra comer. Já fui em várias. Já fui. A primeira que eu fui, não sabia disso. Foi aniversário da menina, da classe do Lucas, da classe da natação dele. Vamos lá. Na casa da mulher. Sim. Tinha lá. E comida pra criança assim, né? Só lixo também. Mas como é festa, você fala tudo bem, é festa. Então tinha cachorro quente, aquelas batatinhas tipo Ruffles, Pringles. Tinha lá um bowl com fruta. Tinha um sanduichinho lá de geleia. E o bolo. Não tinha decoração, não tinha onde sentar. Tipo, as crianças sentaram no chão, com o pratinho no chão pra comer. Brincaram, dançaram. Tem duração na festa. 2 horas só. Falar, tudo bem, é pequenininho, né? 1 ano, a criança nem aproveita, tudo bem. Tinha nem pro pai e pra mãe, a única coisa que eles te oferecem é chá ou café. Não, mulher, negócio de me oferecer chá, eu taco na cara da pessoa. Não tinha cerveja, não tinha um suco, não tinha nada. Não tinha não um tem uma coca pra desentupir pia? Não tinha nada. Ai, que tristeza. Mas aí você fala assim, ah, sei lá, tipo, de repente a pessoa tava num budget muito pequeno, não queria passar em branco, pô, me convidou, né? Uhum. Agora, você quer ver o que eu acho pior? Quando a criança é mais velha e eles fazem a festa, tipo, eu tava procurando agora pra fazer a festa do... Ah, você vai então no... Que não tem buffet, né? Então você vai lá na estação do pula-pula, vai, no negócio de trampolim lá. Aí as crianças podem brincar, até 2 horas de festa. É 45 minutos para brincar, 15 minutos de produção e tal, e mais 45 minutos na salinha do parabéns, que eles falam. Então tem uma salinha com a mesa, você leva o seu bolo, eles servem a comida para as crianças. Então o pai, se eu fechasse o pacote, você já deixa pago. Então vai lá. A criança escolhe, ela quer o nuggets com batata frita, ou ela quer o peixinho com batata frita, ou ela quer, sei lá, mac and cheese. 3 opções, só lixo. E o pai e a mãe, você que se vire, você que compre sua cerveja no bar, entendeu? Você que compra sua Coca-Cola. Eu acho isso um absurdo. Amiga, não, pra mim, não sei. Olha, eu sei que é cultura e tal... Mas não, pra mim isso não é cultura, pra mim isso é mão de vaquice. Exato! Também, porque assim, bicho, como é que você tá servindo um rumo de comida, aí tá chegando, aí eu vou calcular só pros meninos, vou calcular pros pais que tá vindo. Mulher, isso é tão feio. É assim, a mesma coisa de eu estar comendo um negócio, um prato de comida, você chega, eu não vou... Mulher, me feio demais. A único jeito que eu concordo de ser assim é quando é bem mais velho, tipo a idade do meu sobrinho agora, 9 anos, Então, a festa, eles fizeram lá esse ano, a gente nem foi, porque meu filho é muito pequeno. Ah, eles fizeram lá no negócio de futebol. Então, convida todas as crianças, geralmente é da sala, o amigo, tá? O primo, da mesma idade. Todo mundo tem lá a sessão de futebol. Depois do futebol, eles têm a mesa do bolo. Só tá o pai e a mãe do aniversariante. Então, você vai, larga as crianças lá, que tem muito E depois vai buscar, né? Depois tu vai buscar. Aí sim, né? Porque também na cidade, 9, 10 anos, eles já não estão mais querendo ficar com pai e mãe. Sim, sim. Não querem se esconder, né? Ok. Mas também o preço que você gasta para fechar um pacote desse, você faz uma festa em casa ou num salão da igreja, da comunidade, que seja. Você faz uma festinha. Eu falo assim, meu, não tem que servir champanhe. Mas eu acho que é porque eles já estão tão desacostumados a fazer esse tipo de coisa que nem passa pela cabeça deles. A primeira festa que eu fiz aqui, que foi quando meu filho tinha 2 meses, que ele tinha 7 semanas, na verdade, que foi de introdução ao mundo lá, bem-vindo ao mundo, não sei o quê. Tudo bem que minha casa é grande e cabia todo mundo. Mas não fiz, tipo, mega decoração, nada. Foi decoração um pouquinho neutra, não tinha personagem. O pessoal ficou abismado que, nossa, mas tipo, mas tem comida pra gente? Não, mas eu posso pegar mesmo? Meu Deus do céu! Tipo, aí hoje em dia, quando eles vêm em festa aqui em casa, porque eu já faço festa pra todo mundo, faço festa pro meu marido quando ele faz aniversário, faço festa pro meu filho. Eu sou party party. Adoro! Mas é assim, quando eu posso, se eu não puder, por exemplo, esse ano já vai ser um pouquinho mais reduzido, não dá pra ter 100 pessoas toda vez. É muita gente. Meu jardim ficou destruído da última vez. Mas a questão da festa, eu acho que tem um problema que a gente não falou aí, que é como eu vejo a festa. Pra mim tem 2 motivos. Um, eu não vou pagar R$3,50 cada docinho só porque a porcaria da caixa tem o Paw Patrol nele. A caixa ninguém vai comer, você vai comer o docinho. Concordo. Outra, que eu acho que é assim, os pais fazem a festa, não é para criança, é para os pais. Isso eu concordo por um ponto, que é o seguinte, eu tive filho, sofri para ter meu filho, sofri mesmo. Eu vou comemorar todo aniversário dele, vai ser celebração. A gente vai fazer festa. Vai ter ano que não vou ter dinheiro, vai ser um bolo, vai ser só com vovó. E tinha que eu mesma fiz, ok, vai ter ano que eu vou ter dinheiro, como eu tive ano passado, e vai ter 100 pessoas no meu jardim, ok. Mas eu acho que, infelizmente, essa celebração que os pais querem fazer, que você vê todo mundo postando, é a vidinha do Instagram, é a vidinha de você fazer Sim. festa para tirar foto legal, para todo mundo te seguir, dar like. Mas seu filho não tá nem aí. Tipo, ele dormiu metade da festa, vomitou por 2 horas depois. E fica muito fake, muito, muito fake. Chega em casa, Verdade. Não dá tempo de abrir presente, nem dá tempo de nada, você tá cansado. Fala, gente, festa é pra aproveitar, sabe? Tipo, é pra... Com certeza. É pra... Vai fazer no buffet? Então bota as crianças pra ir no pula-pula, pra brincar mesmo. E vai junto. Sim. Aproveita. Eu tô concordando, mas eu me vejo fazendo todas as festas. Pior, tudo igual. Todo mundo tem o tema, é unicórnio, é o chuva de bênçãos, é tudo igual. É. Falo, gente, quem tá alugando isso aí, ó, tá nadando em dinheiro. Com certeza. Menina, é um mercado. É não, um e fora o mêsversário, né? Menina, não é... Porque o aniversário de menos, né? Mas o meu aniversário virou uma festa de um ano, né? Cada mês aniversário. Pois é, eu tava vendo um vídeo da Divas da Depressão falando sobre chá revelação, que virou outra festa. Pois é. E cada revelação tem que ser uma revelação top de linha, porque vai ter que ser postada e muita gente vai compartilhar. Gente, que é isso? Eu gostei daquela com travesti que... É com a drag, viada. É, a drag que abre assim a roupa, aí tá azul ou rosa. A minha tinha que ser aquela ali. Eu acho que se eu fosse fazer um negócio desse, um chá revelação, eu ia matar todo mundo de raiva. Porque eu ia contratar a drag, aí na hora que ela fosse fazer a revelação, ela ia dizer assim, ele é saudável. Ou então, assim, espere nos próximos meses. Depois de 9 meses você vê o resultado. Exatamente. Eu não sei se eu dou pra achar revelação, não, que eu sou muito ansiosa. Eu quero logo é saber e logo não, resolver não. O negócio. Então, mas você concorda que isso tem que ser respeitado? Por exemplo, a minha irmã com certeza brigou comigo que eu não queria saber o sexo do neném. Eu falo, gente, pra mim não importa. Esse menino quase nasceu 4 vezes. Eu não quero saber se é menino, se é menina. Eu quero que ah, então nasça. Você não soube? Não. Sério? Mulher tá muito calma de cabeça, mulher que eu não ia aguentar, não. Eu não fiquei sabendo, meu marido não ficou sabendo, a gente pediu pra não ficar sabendo, meu marido queria saber, então ele falava assim pra mim, se no ultrassom por acaso aparecer, que eu falava pra médica toda vez no ultrassom, se for aparecer você me avisa que eu não quero olhar pra câmera, não quero olhar pra telinha, e ele falou que não, que ele ia olhar o tempo todo, e que se aparecesse ele ia saber, mas não me contaria, porque ele respeitaria minha opinião, mas que ele ia saber e não ia contar pra mim também. Eu falei, tá bom. Aí meu filho nunca parava quieto no ultrassom, não dava pra ver nem que a gente quisesse, de qualquer jeito. Ô, mulher, o bichinho tava adivinhando. Quando o neném nasceu, pensa, 80 horas. Ai, Jesus. Pensa, Jesus. A mulher tá lá destruída, virada do avesso, literalmente. Ele veio peito direto, ele veio assim, pra mim direto, peladinho mesmo. Eu só olhava pra aquele bebê. Pra aquele baby, só olhava, olhava, olhava, dava beijinho, dava beijinho, dava beijinho. E a gente ali, a enfermeira veio, colocou a touquinha nele, falou, quer mamar? Quer? Tá bom, já foi pro peito, começou a mamar. Aí ela olhou pra gente assim, falou assim, gente, não vou dizer quanto tempo já faz, mas já faz um tempinho, vocês não querem saber o sexo, não? Não acredito, não. Aí que, tipo, olhei pra cara do meu marido, ele abriu as perninhas do neném, a gente, é menino! Ai, que legal! Gente! Acabou! Do... Vocês são muito amadurecidos, eu tô passando. Não é, sabe o que que é? É a tal da emoção do momento. Porque pra gente, na verdade, não importava se era menino ou se era menina. Uhum. A gente quase perdeu ele 4 vezes. Então, pra mim, era tipo assim... Uhum. Quero que esse neném nasça bem. Mais nada. Dane-se se é sexo ou não. Mas respeito quem quer saber. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Crescendo foi ganhando espaço. Pulou do meu braço. Nasceu outro dia. Já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na queria cama, te fazer essa pergunta, porque assim, a impressão que eu tenho que a maternidade parece uma abdução da sua individualidade. Você é uma pessoa que se preocupa, sei lá, que a sua unha tá, sei lá, por fazer há uma semana e de repente no momento que você tem um filho, a sua unha é a última preocupação que você vai ter. E aí eu queria que tu falasse da tua ótica sobre essa questão da individualidade junto à maternidade. Como é que tu enxerga isso? Tá bom. Como eu disse, a minha opinião vai ser polêmica de novo, porque... Adoro. Ó, eu virei hippie total. Então, como eu falei, duas primeiras semanas, eu morria de medo do meu leite não descer. Depois de 3 dias, eu li numa matéria que uma menina disse que ela não passava desodorante, e isso ajudou muito, porque ela passava desodorante, aí ela teve... na glândula, o filho dela não conseguia mamar, ela parou e funcionou. Eu falei, eu não vou sair de casa, ninguém vem me visitar, porque eu não quis visita nas duas primeiras semanas, que, ainda mais que ele era muito pequenininho, corria muito risco de pegar infecção. Não passei, maior calor do mundo na Inglaterra, porque foi a semana que meu filho nasceu, eu não passei desodorante por 2 semanas, então eu conversei com meu marido, ó, não quero que aconteça nada de errado na amamentação, isso, não passei. Dane-se, eu não consegui sair da cama por 4 dias, então eu tomei banho todos os dias, mas assim, ele me colocava dentro da banheira, ligava a banheira, me ajudava com o leite, porque eu fiquei toda bruised, sabe, toda machucada de hematoma e tal, minha coluna virou do avesso pro meu filho nascer, porque ele nasceu sem contração no final, então eu fiquei assim, toda marcada, toda machucada, não conseguia... passar papel higiênico direito, pra vocês terem uma noção de como foi. Sério? Minha nota. Foi assim, ficou muito, muito feio. Então, a mãe é a última, porque tudo é o neném, mas ao mesmo tempo, você tem que tomar alguns cuidados. Eu tinha amigas que falavam assim, dava um videozinho no WhatsApp, olha meu filho comendo, que bonitinho, já tava com 6, 7 meses. Entendeu? Ai, que lindo ele comendo. Eu tinha amiga que voltava pra mim e falava assim, com mensagem. pelo amor de Deus, não posta esse vídeo no Facebook. Porque olha o seu estado, meu. Seu cabelo tá todo zoado, tá com cara de que não lava 4 dias. Sua unha tá sem fazer. Você não passou um rimeuzinho. Eu falo, meu, eu não lembro nem se eu escovei o dente hoje. Você acha que eu tô preocupada com o meu cabelo? Tipo, o importante é que meu filho esteja comendo, não esteja passando mal. E então, assim, eu acho que essa questão da individualidade da mãe é muito importante, que a mãe tenha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desde que isso não faça com... Por exemplo, pra mim não tinha problema nenhum eu não ter escovado meu dente até as 5 da tarde, tá de pijama, manchado de leite ainda. Porque meu filho tava bem, então eu me sentia bem. Tem mãe que não vai conseguir fazer isso. Ela tem que acordar, tomar banho, colocar maquiagem, colocar uma roupinha mais ou menos pra poder ficar em casa com o nenê. Sem fazer porra nenhuma de maquiagem com base. Com certeza. Eu não sou assim, mas tem gente que se ela não fizer, ela vai passar mal, ela vai entrar em depressão. Então faça, siga seu caminho na vida e seja feliz. Agora eu acho que as amigas, a família tem que dar suporte. Porque só quem passou por ter um filho, por adotar um filho, por perder um filho, só quem passou por isso que vai saber o que é. E mesmo assim, não vai ser a mesma experiência, porque cada um tem uma experiência de vida. Eu perdi amigas, com certeza, porque eu falei, eu prefiro não ter esse tipo de amizade da pessoa que tá me julgando o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, eu ganhei amigas, porque teve gente que se via na mesma situação que eu, ou pior, hoje eu posso, tipo, hoje meu filho não mama mais no peito, eu posso ir na manicure fazer minha unha. E assim, também são fases, o pessoal leva muito a sério esse primeiro ano. Ai, meu Deus, que saco, não posso pintar meu cabelo. Ai, meu Deus, que inferno. Só reclama, reclama, reclama. Fala, meu, aproveita, daqui a pouco. Ele não quer sentar no seu colo mais. Ele quer ir brincar com o pai no jardim, que é mais divertido. Daqui a pouco, ele não quer deitar no seu colo junto com você na cama. Ele quer, meu filho hoje vai pra cama sozinho, ele sobe a escada sozinho, com o brinquedinho dele embaixo do braço, com o ursinho dele, deita na cama e fala, night night, mami. É lindo, é, mas me corta o coração, às vezes que eu falo, mas eu gostava tanto quando ele deitava comigo, só dormia se tivesse do meu lado, sentindo meu cheiro. Eu acho que é por isso que quando, sei lá, as pessoas se tornam mães, né, elas acabam se associando com outras mães. Porque tanto os solteiros não conseguem se colocar no lugar das mães, as solteiras, né, no caso, como as mães também já não estão mais naquela vibe dos solteiros, né? Pois é, pois é. Então até é normal esse afastamento, né? Por isso que a maternidade é muito solitária, porque ao mesmo tempo que você só quer ter aquele grupo, eu tive essa fase, você só quer ter aquele grupo de mães, porque as suas amigas, solteiras ou casadas, mas sem filho, elas não entendem a sua situação, elas não te dão apoio. Quer dizer, elas estão tentando dar apoio do jeito delas, mas você sente o que você está ali sentindo aqui, meu, estou sozinha, então vou ficar só com o grupo de mães. O grupo de mães é um raio de uma competição, de quem, o que que meu filho fez, o que que meu filho não fez, qual que é a melhor festa, qual que é... E aí depende culturalmente qual tipo de competição que é, mas existe a competição. Então, eu tive também a fase de me isolar completamente, de não quero ficar nesse grupo de mães, não quero, por exemplo, meu filho, ele é muito ativo, não sei se ele é hiperativo, eu acho que não, mas ele é muito, muito, muito, e aqui os neném, desculpa, gente, é dopado na mamadeira. Aqui ele põe cachaça pros meninos, não é possível, eles não fazem nada, fica só nos carrinhos, assim, deitado, olhando as coisas. Meu filho não usa carrinho, vai fazer 1 ano e meio que meu carrinho ficou no carro lá. Ele quer andar, ele quer sair correndo, ele quer pegar as coisas, ele quer brincar. Então, e ele sempre foi assim, desde pequenininho. Tanto é que o pessoal lá no grupo de historinha na library falava, lá vem um rebelde, lá vem um rebelde. Porque sentava todo mundo em círculo, a mulher lendo o livro, o Lucas ok com a história. Hora que tinha que pegar o paninho, jogar pra cima, pegar o brinquedinho, copiar o negócio da história, ah, o Lucas já tava fora, já tava rodando, roubando brinquedo das outras crianças. Então eu tive que me afastar também, porque tem gente que começa a olhar feio pra você. Começa tipo assim, ah, é você que não controla esse menino. Uhum. A culpa é tua, né? O julgamento da mãe é dia com força. É, é. E aí você tem o julgamento da sua família, dos seus amigos. Então teve uma fase que eu me isolei. Falei assim, eu não vou mais em grupo. Eu ia nas aulas que tinha individual. Pagava um pouquinho mais, fazia aula de yoga com individual. Fazia individual, voltava pra casa. E a gente que não é mãe, a gente tem uma impressão que por ser pai de primeiro mundo, as pessoas são mais desencanadas com essas coisas, né? Mas a competição há em todo lugar, né? Com certeza. Onde tem um ser humano, há competição, né? Ale, eu tenho uma última pergunta aqui para tu. O que tu enxerga de oportunidade em educar um filho no exterior? Eu não gosto do termo criar. O que que tu enxerga de oportunidade? De educação, você diz de educação? Eu digo num termo geral, tanto a nível de educação como acesso, né? O que é que tu enxerga de oportunidade? Porque aí eu vou falar, se for em termos franceses, educação não tem nada a ver com educação escolar, né? Com escolaridade. eu sou psicopedagoga, então eu já vou logo no termo que pega na... Pega mesmo, pra valer. Bom, eu vejo assim, eu não gosto de falar isso. É polêmico, é chato, vou ser chamada de metida. Eu acho que a educação pública aqui é melhor do que a educação particular mediana no Brasil. Não estou falando dos melhores colégios de São Paulo, Rio de Janeiro, estaduais, não estou dizendo isso, não estou dizendo top de linha. Estou dizendo o pessoal mediano ali, que de classe média, que consegue pagar a escola para o filho sofrendo porque está caro para caramba, não tem o mesmo nível de educação escolar que você tem aqui na escola pública também, mediano nas áreas boas, não estou dizendo na perifa da perifa com 1 milhão de imigrantes de lugares diferentes, porque esse problema de imigrante também é outro assunto que dá um podcast de 60 horas, mas eu vejo assim também, um problema seríssimo que tem aqui no Brasil, pelo menos da onde eu sou, de São Paulo, é meio que obrigatório, já está na mentalidade dos pais de que terminou a escola, vai fazer colegial, vai fazer faculdade, vai fazer pós e vai fazer alguma coisinha lá fora. Que você não faça até o final, mas vai fazer faculdade. Uhum. Sim. Se não, você vai ser nada contra, mas existe essa mentalidade de quem não fez faculdade vai fazer. Vai fazer lixeiro, vai trabalhar no shopping, vai ter que pegar aquele tipo de serviço meio que ninguém quer e que só quem não tem nível de escolaridade vai pegar. Vai se sujeitar a pegar. Aqui não existe isso. Uma pessoa que trabalha em fábrica, uma pessoa que trabalha de lixeiro, uma pessoa que trabalha no shopping, no restaurante, ela ganha um salário mínimo? Sim. Mas esse salário mínimo te dá um padrão de vida que o pessoal da classe média no Brasil tem. Sim. Então, assim, você tem o povão aqui, o pessoal que vive de benefit, você tem o cara que tem 15 filhos, não consegue trabalhar, e que ganha ajuda do governo. Tem isso também, mas não estou dizendo isso. Estou falando da maioria da população. A maioria da população compara-se com a classe média alta de São Paulo, que é o pessoal que vai para a escola, que tem isso, que tem aquilo. Qual o problema daqui que eu vejo? Não há incentivo para ir para a faculdade, para a universidade. Mesma coisa aqui. Não há incentivo. Não há incentivo nenhum. Ainda que, eu acho que, dependendo do país da Europa que você está, existe um incentivo maior. Não existe aquela obrigação que tem lá em São Paulo ou em outros estados. Mas, e isso eu acho muito ruim, porque você cria a ideia de que ok fazer esse tipo de trabalho, ok. Só que a pessoa de 18, 17, 25 anos, ela não entende que se ela não tiver um outro tipo de curso, de nível, ela vai fazer aquele trabalho até ela se aposentar com 60, 70. Então, acho que essa questão das oportunidades são muito relativas. Ó, isso aqui é maravilhoso, mas eu já falo. A gente faz poupança para o Lucas, porque eu não vou pagar a escola. Então, todo o tempo que eu não pagar a escola para ele, eu quero estar juntando dinheiro para ter o dinheiro para pagar a faculdade dele. Porque faculdade não é só o curso, igual a gente paga no Brasil. É alimentação, é estadia, porque se for em outra cidade tem que pagar. Né? Não... E é muito caro, né? E é caríssimo. Talvez por isso as pessoas não fazem tanta faculdade aqui. Porque não tem... Não é, eu acho que não é só o valor, porque você pode pegar empréstimo do governo, você tem bolsas que você pode aplicar. Eu acho que é por causa da mentalidade. Quando a criança entra na escola, eles já falam assim, ah, é brilliant child ou é every child. Nossa, eles que... falam isso, é. Sério? Ou eles falam assim, ah, é voltado para matemática, ou ah, é voltado para ciências, ou ah, ele é mais da área de humanas, já dá uma rebaixada na linguagem humana. Que isso! Eles falam assim, e já vai direcionando. Então, a criança tem 14 anos, desculpa, ainda é criança, porque não tem a mentalidade para decidir o que vai fazer da vida, e já está escolhendo que matéria vai estudar. Sério? Maraca, isso é muito louco. Isso é muito louco, isso é muito complicado. Você, eu acho que você está não só não incentivando, mas desincentivando, nem sei se existe essa palavra. Desencorajando, é, o estudo. A gente no Brasil, quando entra na faculdade, sei lá, com 18 anos, a gente às vezes nem tem certeza do que está fazendo, escolhe. Com certeza. Às vezes. Eu troquei de carreira 3 vezes, então. Aí você imagina uma criança já crescer no achismo, né, da profissão. Eu falo que essa é a mesma situação daquela família tradicional de advogados, em que todo mundo vai ser advogado. Não importa se o cara é bom ou não, se ele quer ou não, se ele gosta ou não, vai ser advogado. Mesma coisa, né? Tipo, você já tá enfiando o menino ali em ciências. De repente ele nem gosta. Ele é bom, mas nem gosta. Mas eles viram pra criança assim, tá bom, você é uma average child. Não, não, pra criança não, mas os pais têm os reports. É, caraca. Não dizem a palavra average. Já que eu trabalhei em escola aqui por um tempo, então você vê os reports. Não fala o average, mas você fala assim. Eles dão a entender já. Ele está ok. Aff, que horror. Muito ruim, eu acho. E o pior ainda é quando vai para a escola particular no começo. Quando eles vão para o private, aí já trata direto como é bom, não é bom, para que sala vai. Porque... Já tem a triagem, né, da vida. Isso eu prefiro como é no Brasil. Isso eu prefiro assim. Se você pegar um colégio bom, todo mundo estuda a mesma coisa até o final. Faz vestibular que não presta pra porcaria nenhuma. Passa na vida. Porque ninguém dá nada vestibular. É só pra passar a faca. Só pra garantir o lugar. E quando eles terminam a escola, assim, em vez de ir pra faculdade, universidade, eles tiram um ano para pensar na vida, para viajar, o gap year, sabático, né? Não tem aquela pressão no Brasil. Meu filho, você tem que entrar na faculdade é hoje. Eu queria agradecer a Lê pela participação. Essa conversa foi ótima, a gente conversou pra caramba, e eu adorei. Eu adorei, especialmente porque ela é uma pessoa bem hippie nas coisas, e eu sou muito control freak, então tá sendo, assim, uma troca de experiências muito boa. Eu estou gostando muito. A polêmica. Eu gosto dessa parte. Ale, como é que a gente faz pra te encontrar? O que é que você faz da vida? Como é que a gente sabe mais sobre o que você tá fazendo no mundo? Diga aí. Ixi, mas é merchandising assim na cara dura? Caraca! com certeza. Aqui é o momento do seu peixe. Vende ele agora, querida. Tá parecendo feira. Não, se alguém tiver alguma, vamos dizer assim, alguém que é brasileiro, porque eu imagino que só brasileiro escute o canal por causa da língua, né? Então, se alguém tá, chegou agora ou já tá aqui há um tempo, não tem muito pra onde que eu vou, pra onde que eu corro, quiser me perguntar qualquer coisa, questão de maternidade ou como morar fora também, porque morei em dois países, em cidades completamente diferentes. Uhum. Pode entrar no meu Instagram, que não vai ter, não tem nada de festinha feita lá. É pra mostrar essas festas. Não faz festa com personagem. Não, mas quiser mandar mensagem, não tem problema. A gente cria amizades facilmente. Porra. Desde que sejam sinceras, pode adicionar e a gente vai se falando aí. Se alguém quiser, tiver já no Reino Unido, na minha área, pode comprar da minha empresa, tem o link lá. Qual o teu, qual teu arroba? Qual teu arroba é ótimo. arroba Ale Pati Cirino. Pati com Y de fresca, Cirino com C de Cirilo do Carrossel. E o da empresa é o arroba prontoboxuk. Prontoboxuk. Adoro. A gente vai colocar na descrição. E você tem beijo para mandar para alguém? Porque aqui é que nem a Xuxa. Depois que brinca, tem que mandar beijo. Ai, pro pai, pra mãe, que com certeza eles vão estar ouvindo, lá da Itália. Meus que pais chique. Chique nada, é uma casinha minúscula com... Mulher, mas eles comem bem que só, é chique sim. Não, eles estão fazendo processo de cidadania italiana, então eles estão sofrendo um pouquinho lá. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar, que eles sempre ajudam. Vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido, pro meu filho, pro meu pitiquinho que tá aqui dentro e não nasceu ainda. Não sei se é menino ou menina. Oh, meu Deus. E pras meninas foram muito simpáticas, muito gente boa. Gente, sinto como se eu já conhecesse vocês há 20 anos. Ai, que adoro! Sério, porque eu fiquei escutando os podcasts gravar desde ontem. Oh, meu Deus. Aí... Você já tá ali interagindo no negócio. Tinha hora que eu já tava respondendo as perguntas, a entrevista nem era comigo. E ficamos aqui. Adorei. Agora. Horas fazendo isso. Adorei também. Muito isso. Pois, mulher, olha, a gente agradece demais. Assim, foi muito rica a tua experiência. Ave Maria, eu queria que a gente tivesse tido mais tempo. Porque, eu ia falar, pode até cortar aí, que eu acho que eu falei coisa até demais. Não, mas, rapaz, vai ter que cortar, não porque tá ruim, mas porque... Vai ouvir, vai falar essas conversas de comadre. Mas, rapaz, eu posso até cortar, mas com o coração sangrando. Eu vou mandar um beijo pra minha irmã e meu cunhado que vieram morar na Inglaterra depois de eu ter morado, que eu achei que eu ia ter. Não ia ter mais uma relação muito próxima da minha irmã, porque a gente ia ficar a um oceano de distância. Ela acabou vindo morar no mesmo país que eu, apesar de ser um pouquinho longe em outra cidade. E foi por causa deles, na verdade, que a gente se encontrou, né? As meninas me encontraram por causa do canal do Walter e da Bruna, que eles ajudam, ao contrário do que os haters dizem, eles ajudam todo mundo que quer vir sem cobrar nada, eles não ganham nada de ninguém, gente. Até gostaria que eles ganhassem, mas eles não ganham nada de ninguém, eles fazem pra ajudar mesmo. O canal mostra todos os passos de como você faz pra vir morar na Inglaterra, tendo cidadania europeia. O nome do canal é DK Vlogs. E eu vi a Alessandra lá nos vídeos do YouTube do cunhado dela, do DK. E eu pensei na Alessandra e ela foi super solista em falar com a gente. Então eu queria agradecer, Alessandra, sua presença aqui hoje. E quem tiver dúvidas sobre a Inglaterra, é só ir lá no YouTube do DK, que ele tem vários vídeos contando passo a passo de como ele veio morar aqui. Arrasou. Só deixando aqui a mensagem final. Caras, caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, é o fuiembora@gmail.com. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Spotify, no SoundCloud, no seu agregador de podcast e no iTunes. A gente dá um cheiro aqui para cada um. Agradecendo mais uma vez a participação da Alê. Um cheiro e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.